anda a pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. Diz pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. Baby, não viaja em mim. Cê disse que eu não sou assim. Mas lembro quando nada dava pé, mas eu consegui nadar e fugir. Baby, eu não tô nada bem. Falei tanta besteira e me tornei refém. Mas lembro quando nada dava pé, você se contradizia, eu também. Cê sempre me aponta, que quando eu discordo lembro que eu tô na ponta. Que sempre que eu me deito volta aquela pergunta, se eu quero a liberdade ou ter você só pra mim. Não foi normal. Pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. Diz pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. A noite cai, o frio abraça quem vê. Não deixei de cantar enquanto a vida me decorda, não tem ordem de parar. Não me permitirei parar, me diga. Porque seu jeito não passa pelos meus sentidos de desejar você. Tão bom quando o tempo passar depressa. Via que um dia talvez nem pensasse mais nessa. Vez que o dia foi bom pra mim, pra você. Baby, não viaja em mim. Cê disse que eu não sou assim. Mas lembro quando nada dava pé, mas eu consegui nadar e fugir. Baby, eu não tô nada bem. Falei tanta besteira e me tornei refém. Mas lembro quando nada dava pé, você se contradizia, eu também. Diz pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você. Diz pra mim que hoje não dá pé, que as nuvens não dormem enquanto eu me afogo em você.